Pouso. Vive pouso 5220. Centro Recife, no 251, no 3325. 251, 3325, obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Confirmando quantos a bordo? 158. Delivery táxi, 4 índio, alfa, ponto espera 18, 6, 1022, boa. Salvador está 3191 no meia para pushback acionamento. Autorização para o táxi. Chama para o táxi. Patango Mike Eco Oscar, serviço radar terminado, 53 milhas sudoeste do VR de Salvador, mantenha o nível 100 e chame Léo 0201. E decola pista 10, entrando 50 graus, 8 nós. Ação, torre no 8, decimal 6. Chamada 2186, carcará 2, carro. Falou, por favor, bom dia, 7728. 28, prossiga. Para copiar, 7728. Só um instante, 1022. Paulo, poderia confirmar pro trip se é pátio 3 ou vai ser o pátio... É pátio 3, posição 03, o trip 5220. É, tá livre o ingresso? Tá livre. Gente, livre o ingresso do pátio 3. Pistão no zero livre, pouso autorizado. Pouso autorizado, carcará 1-8 na pista 1-0. Ação pista parcialmente parada, já está lá. Seguinte. Luna 777, decolou 55, chame o controle, 1-2-0, 10-8, por favor. 2-0-8, bom dia. Bahia, azul 4463. 4463, número 2, então instante a cópia 1022. Lanterna da Elf, 777. Salvador Star 3191, está com 199, 3 horas 40, Campinas, tá? Precisa bom? 199. Livre táxi, Pátio Índia Alfa, ponto espera 1862, avenida 22, boa. Pátio Índia Alfa, ponto espera 1862. Recife, tá pronto, cópia? Pronto, cópia, 3, 5, 0, para o 58, 90 da cola esquerda, Pucaracaju, 728, 5, 5, 11, o 5728. O 5728, atualizado, 0, 358, molda 10, da Pucaracaju, continuando a responder, 5, 9, responde 8, 1, 0, 8. Portão 9, chame pronto, 5728. Já está pronto, 728, portão 9. Já está pronto, se puxar aqui em funcionamento, já tiver aqui 728, portão 9. Autorizado, chame táxi. Táxi via Alfa e aguarde na Delta para cruzar a pista e prosseguir ao pátio militar. Romeu, prossiga. Ciente, aguarde a cópia 1022, o Juliette Romeu. Cada um no zero, pronto. Bom dia, 3 Avião Azul autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 140 graus, 10 minutos. Autorizado a alinhar e decolar, não no zero, 319. Ponte espera 1862, 1022, tchau, ponte espera 2678, bom dia. Salvo Azul 4463, para autorização. Salvador Ilhéus, 180 Whisky 1, pista 90, direita, da El, Leda Ilhéus, controle 1208, transponda 5513. CD autorizado Ilhéus nível 180, Whisky 1, decola, da El, Leda Ilhéus, 5513, transponda, confirma? 5513, direita após, confirmando na pole position, chame pronto, 4463. E 5513, direita após, chamarei o 4463. Sete, chame Centro Recife no 251, no 3325. Cruzamento da pista 10, Carcará. Ao estacionar no Parque Militar, frequência livre. Na zona de Colo 03, chame o controle, 120, décima 8. 2, pode esperar dar 10 para nós. Vou confirmar, a frente é para o lado. 319, agora com controle. 0 para 1. 5728, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento 140 graus e 10 nós. A linha decola, pistão 0, é 5728. Céu pro Noroeste. Tá 3191. Pés em coordenação 14186. 500 pés, o transfondo 0134, vai pro jet, ouviu? Passar para o 340, tá 3191. No 5 padrão, chama a torre 18.6, chamamento da articulagem 1022, o Max Jet Romeo. Jotael, pro TAN 3191. Mantém o perfil da saída, TAN 3191. 3191. Veículo 05, chame 120, deixa eu ver. 208, boa. Controle Salvador, bom dia, Webjet 5728. Controle Mundial, Webjet 5728. Webjet 5728, contato radar, demandei, verificou 350, saída Pucca. 350, pode voar direto ao Aracaju, 5728. 5728, mantém o perfil da saída Pucca, guarda a autorização. Meu perfil, 728. Solicita coordenar o nível 200 Petrolina. Pente o trip. Jet Romeu, não atrasa, vou informar. Está livre de decolagem, vem com 140 graus, 11 nós. Romeu fora. Petrolina, copia? Senhora, me escuta, informe para o retorno. Na nossa escuta, senhora, 5 autorizado, proa de Alphaville. Está livre sobre voo, não há tráfego a informar na região, nas proximidades, nem na final da 10. Está livre. Livre na escuta permanente da torre, Mike Jatimel, graças pela colaboração. Quando eu sou piloto de helicóptero, eu estou mais alto contigo aí. Desculpa, senhor, não entendi. Quando eu for piloto de helicóptero, eu vou tomar umas aulas contigo. Salvador, Gol 754, desça e mantenha nível de voo 050, identifique chegada a mais. No 754. 050, mais chegada a mais. Motorista, Salvador, voo 9, patrono. 941, prossiga. Cruza 250, para 170, para o Sul. 941, identifique, desça e mantenha nível de voo 0620, cumpre a chegada a Mari. 1941. Sim, chegada a Mari. 13191, está restrito ao nível de voo 320, chame Recife em 1251. 351, tá, 3191, registro 320. Tá, 3191, dá presente, voo hibride. Presente, voo hibride, 3191. Webjet 5728, chame Recife em 12685. 2685. Tá, ó, um prestígio aqui, Alfa Vila. Ô, Trip 5491. 5490, Trip, copia? 5490, copia. Autorizado, Petrolina 200 direto, decola da 10, curva esquerda na Momo, código após direto, controle 1208, assina 5515. 200 para Petrolina, curva esquerda após Momo, código 1208, controle 5515, transponder Trip 5491. 5490, Trip correto, chama para o estacionamento. Salvador. Boa tarde, objeto 6741, tem informação Oscar para Guarulhos. 741, autorizado Guarulhos, 340, Operuíte. Corrigindo, Opera Zulu, 16. Decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge. Controle 1208, aciona 5523. Usado para Guarulhos, nível 340, para a Perzulu 16, saída da El Leda Bridge, controle 208 e o transponder 5523, objeto 6741. Correto, chão para o espelho. Salvador, objetivo 6741, posição 10, pushback. 6741 autorizado, chama táxi. Vem chamar para o táxi. Golfo no 754, reautorizado 2000 pés, ajuste do altímetro 1021, livre LS, acuse localizador. Eu, IOI 21, reportará no localizador 754. Golfo no 941, desça e mantenha 4000 pés, ajuste do altímetro no 021. 4000, 9021, voo 9421. Salvador WM 7221, informação November, boa tarde. 6721, identifique, desça e mantenha nível de voo 050, chegada a Mari. 050 na Mari, 6721.